Alô? Alô? Quem é que tá falando? É o amante profissional. Como é que você é, hein? Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bom nível social. Inteligente e à disposição para um relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual. Pra qualquer tipo de transação. Pra comunicação, pra caixa postal, do amante profissional, amor sem preconceito, sigilo total, sexo total, amante profissional, amor sem preconceito, sigilo total, sexo total, amante profissional. Comunicação pra caixa postal do amante profissional.